Que sol é esse, hein? Pegada. E o nome disso é charme, e isso é só dela. E quando passa, arrebenta a passarela. Charme, e isso é só dela. E quando passa, arrebenta a passarela. Charme, e isso é só dela. E quando passa, arrebenta a passarela. Passa rebolando e nem olha para o lado. Voltou da praia tremendo bronzeado. Tô vendo na cintura a marquinha do biquíni. Ela sabe que ela tá na minha vitrine. Cara de gatinha, jeito de leoa. Vou convocar pra ser minha patroa. Eu quero agora e sei que ela quer também. Prazer, eu sou Bebeto. Você é quem? Charme, isso é só dela. E quando passa, arrebenta a passarela. Charme, isso é só dela. Quando passa, arrebenta a passarela. Charme, isso é só dela. E quando passa, arrebenta a passarela. Charme, isso é só dela. E quando passa, arrebenta a passarela. De óculos escuros, com ar de poderosa. Ela é dona da banda, ela sabe que é gostosa. Mexendo no cabelo como toda mulherada. Faz cara de mal, mas de maldosa não tem nada. Espera a hora certa para dar uma olhada. Olhou? Tô te sacando, safada. Eu quero agora e sei que ela quer também. Prazer, eu sou Bebeto. Você é quem? Charme, isso é só dela. E quando passa, arrebenta a passarela. Charme, isso é só dela. E quando passa, arrebenta a passarela. Charme, isso é só dela. E quando passa, arrebenta a passarela. Charme, isso é só dela. E quando passa, arrebenta a passarela. De óculos escuros, com ar de poderosa. Ela é dona da banda, ela sabe que é gostosa. Mexendo no cabelo como toda mulherada. Faz cara de mal, mas de maldosa não tem nada. Espera a hora certa para dar uma olhada. Olhou? Tô te sacando, safada. Eu quero agora e sei que ela quer também. Prazer, eu sou o Bebeto. Você é quem? Charme, isso é só dela. E quando passa, arrebenta a passarela. Charme, isso é só dela. E quando passa, arrebenta a passarela. Charme, isso é só dela. E quando passa, arrebenta a passarela. Charme, isso é só dela. E quando passa, arrebenta a passarela. Charme, cheia de charme, arrebenta a passarela. Charme, isso é só dela. E quando passa, arrebenta a passarela. Quando passa, arrebenta a passarela. Charme, isso é só dela. E quando passa, arrebenta a passarela. Mulher brasileira, cheia de charme. E quando passa, arrebenta a passarela.